Como vou dizer que não a Deus, se por toda a vida eu busquei? Como vou dizer que não achei, se o teu Espírito foi derramado em mim? Eu tentei fugir do teu olhar, em lugares ermos me escondi, mas o mais distante que cheguei, uma sombra vi e descansei na palma da tua mão. Verdadeiro amor me achou, sabedoria me ensinou, fez-me guerreiro e me preparou pra lutar em nome do Senhor, pra resgatar a alma aflita, libertar os oprimidos, destruir os laços de morte do inimigo, pra lutar o bom combate, vou em nome da verdade. Em Jesus eu sou guerreiro do amor. Sabedoria me ensinou, fez-me guerreiro e me preparou pra lutar em nome do Senhor, pra resgatar a alma aflita, libertar os oprimidos, destruir os laços de morte do inimigo, pra lutar o bom combate, vou em nome da verdade. Em Jesus eu sou guerreiro do amor. O verdadeiro amor me achou, sabedoria me ensinou, fez-me guerreiro e me preparou pra lutar em nome do Senhor, pra resgatar a alma aflita, libertar os oprimidos, destruir os laços de morte do inimigo, pra lutar o bom combate, vou em nome da verdade. Em Jesus eu sou guerreiro do amor. Em Jesus eu sou guerreiro do amor.